periquitinho, periquitinho. Eu sou o rei do periquitinho. Maltrata meu DJ Ricardo Multimídia. Alô, Léo do Super Og. Tiaguinho da equipe amado. Obrigado, meu parceiro de bebê. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos.